tá tudo parecendo tão fácil. Não era minha intenção tornar minha carreira um banco imobiliário. Só de olhar pro lado lembro que o tempo tava ficando escasso. Ou a canoa virava comigo, ou eu cantava pra tentar virar o barco. Queria esquecer quem me chamava de prodígio. Talvez até hoje eu tava pobre, salvando vida no braço. Não me reconheci, não me lembrei de nada. Não me diz que o tempo passou, não. Queria voltar pra época que tudo que eu incendiasse fosse fácil de apagar. Acordei com a dor no peito de novo. Acho que essa não cura nem com xarope, bombinha e soro. Tô realmente sentindo que vou morrer, e dessa vez não é de amor nem de choro. Joguei minha vida pro céu, olhando pro calendário parece que tem final. Ando enxergando a luz, nada me conduz, virando refém dentro do próprio devaneio. Joguei minha vida pro céu, joguei minha vida. Quero esquecer do dia que sujei tudo que eu sonhava por um peixe de papel. Por incrível que pareça, essa é a primeira vez que tô chorando e escrevendo. Com fone no quarto, a lágrima molha o teclado, e eu não vou secar até que essa raiva tenha passado. Essa é a canção que faltou no meu relicário. Sempre me pergunto, essa palavra é um desabafo. Não quero que nenhum fãzinho de trap ouça. Não tô me importando com nenhum dos comentários. Tenho uma mãe forte, guerreira e professora, que não cai nem fudendo, sempre foi mó protetora. Me deixa voar, nega. Cada lágrima que te cai é um tiro de metralhadora. Acho que vou tomar uma cerveja com meu pai, aproveitar o tempo que ainda tenho, porque a vida é muito dura. E o que hoje é um segundo, um dia já foi um milênio. Um dia já foi um milênio. Eu tô vivendo outro milênio. Vivemos hoje outro milênio. E dane ver passar os anos. Oh baby, deixa eu provar que não quero só falar sem explicações. Por debaixo desses panos brancos, quero muito casar um dia. Ter um casal de filho preto, morar em uma casa na Bahia. Mas se você me encontrar de novo e não for dentro de um caixão de madeira ou da minha mente, ou que virou meu colchão. Oh baby, deixa eu provar que não quero só falar sem explicações. Me tornei o que mais temia. Me tornei o que mais temia. Me tornei o que mais temia. Me tornei o que mais temia. Me tornei o que mais temia. Me tornei o que mais temia. Um fantasma do passado.